7, apostar sua companhia, Lima tem. Lima tem, apostar sua companhia, 7, 3, 5, 7. Gol 795 para o táxi, 167 a bordo, alterna Campinas, 4 horas de autonomia. 9, 3, 9, muito obrigado. 21, Índia Alfa, 186, Ponte Espera, bom dia. Bom dia. Manhã 07, pois o R2 ali mantém. Após a Airbus ali mantendo 0, gol no 607. Esquadrão 05. Alfa Juliette 05, 3259. Certo, é Cláudio 54, controle em 20.8, bom voo. 208, bota mais. Oi, Real, agora 795, ponto de espera pronto, tá 10. Sim, mantém o ponto de espera. Mantém. A sua escuta passa 1500, com curva direita. Tá 3517, contato radar, flow para o nível de voo 3.0, Arbo Elefa. Arbo Elefa, 3.0. Para o 02 na base, normalmente baixo para a torre, 1-8, meia dúzia, Mike, flete Romeu. Mike, XA, Alfa, solo Salvador, na escuta? Estou na escuta, Mike, XA, Alfa, autorização de reboque, senhora, da posição remota para o gate 8. Remota 14, para o gate 08. Sente autorizado, chama táxi. Corrigindo, chama o término. Chamar o término, ok. Zero 7, vento 140 com 12, link decolagem. Link decolagem no 0, gol no 607. No 7 e no 5, ali mantém. Ali mantendo, 7 na 5. Logou 1897, posição 3 para o posto de acionamento. 1897, posição 03, autorizado, chama a taxa. Autorizado, posto de acionamento, 1897. E autorizar a direta elétrica, portanto, 3517? Elétrica, 3517. Graça, direta elétrica, 3517. 3517, claro, 57, controle de 0.8, bom fundo. 0.8, bom trabalho. 0.1, para puxa. Bom 9030, já tem tráfego puxando no setor, mantém escuta. Operar. No 607, contato radar, para o nível 360, saída da Elda Bridge. Da Elda Bridge 360, gol 1607. No 5, vento 150 com 11, livre da colagem. Livre da colagem, agora no 7 e no 5. No 7 e no 5, decolado agora os 59, controle 120.8, vamos voo. 1208, confirma? Negativo, 120.8, bom voo. Obrigado, boa semana. Curva esquerda, saída Momo, direto. Controle 1208, aciona 5105. Controle Salvador, gol no 7 no 5, decolou 1710 na sua escuta. Gol no 7 e 5, contato radar, sou para o nível 360, sai da Arbo Elétrica. 360 Arbo, no 7 no 5. Charlie Hotel, tá correto. Agora, acionamento táxi com a torre 118 nesse momento, ligado. Para o táxi, chegou no 897, está com 154 a bordo, 3 horas de autonomia alterna, cabina. 897, táxi direita, Índia e Alfa, forças de espera da 10, torre no 186, altimetro na 021. Direita, Índia e Alfa, forças de espera, 262, altimetro na 021, voo no 897. Gol 9030, após o tráfego da companhia livrar a retaguarda, autorizado o pushback acionamento, chama táxi. Após o tráfego da companhia livre e acionar, Somo 35514, solicita pushback acionamento, posição 3. 5514 autorizado, chama táxi. Chamará a trip. Alô, Salvador, bom dia, eu tô 3153, sem essa informação. eu tenho 38, copia, agora a coordenação do 36. Ah, 3138. 3153, autorizado Galeão, 380, Operdo 10. Decola da pistão na 0, curva direita, na Dael, Leda, Brígia. Controle 1208, aciona 5121. Salvador, bom dia, o Gol 987, passar o ponto para a próxima. Bom dia, além da cola, 140 com 10. Decola, Gol 987. Controle 208, transponda 5121. Xadrez 153, após Leda, voa Bridge. Leda, Bridge, tá, 3, vamos de volta. Xadrez 153, cotejamento correto, chama pushback acionamento. Para. Salvador, Mike X-Ray Alpha, estacionado no gate 8. Mike X-Ray Alpha, estou ciente, bom dia. Bom dia, bom trabalho. Cruzando 50607. 1607, agora com o centro Recife, 1251 e alterna em 133, decimal 25. Centro Recife 251, alterna 3325, 1607, bom dia. Falou, cabeça. Deu, véi. Na minha. Alô. Na minha. 5-5-4, 69 a bordo, 3 horas e 30, alterna Salvador. 3 e 30, Salvador, qual foi o papel B? 69. 69. Táxi, pátio 1 Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1-8, meio altímetro na 021. 021, pátio Índia, no Alfa, ponto de espera 1-8, decimal 6, 5-5-4. Voo 1897, contato radar, sou para o nível de voo 360, saída da El, Leda Bridge. Certo, subida da El, 360, autoriza a proa de da El da presente. Vou direto Ledo, Gol 1897. Direto Ledo, melhor ainda, obrigado. Direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 1902, 1862, 1921. Livre táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera 1186. O meu prossiga na escuta. Táxi aprovado, informa o veículo que tem que sair ingressando aí no Pátio 4. É, e fica atento, reporta o ponto de parada no 7. Autorizado então, 140 com 12, reporta fora do solo, direto no meu. Chama táxi. Autorizado, reporte na papá para ingresso. Para. Romeu, decolado agora 06, litoral, controle 20.8, meu voo. Linha do litoral, 20.80, grato. Regresso. Controle Salvador, muito bom dia, papapapá, Mike Juliette Romeu. Bom dia, Mike Juliette Romeu. Decolando da 97, senhora, vai ingressar na linha do Sul, mantendo 500 pés na escuta permanente. Bom, espera a cabeceira. Autorizado a linha decolada 10, 140 com luz. Autorizado a linha e decolada 10. 10 com 422. Impressionante. Zero três zero, está informando vento, rumo no 40 graus com 12 nós. Sete, ao zero três zero. Vento 130 graus com 12. O 4 no 4 pode aliar? Sim, ativa, ali mantém. Minuto, sai do hotel para decolagem. Mais um minutinho, mantém a posição, mais um minutinho aguardando. Aliado próximo, 4-4. Entre mantém a posição. 9030, decolado agora os 10, controle em 20.8, bom voo. 20.8. Vitor Thiago Hotel, livre decolagem no 7, 140 graus com 11. Controle Salvador, muito bom dia, o Gol 9030 decolou na Puca Aracaju, passando o momento 1800 pés. Gol 9030, contato radar, vou para o nível 350, saída Puca Aru. Vindo para o nível 350, saída Puca Aru, Gol 9030. O Gol 1897 agora com centro Recife, 125, Unia secundária em 133, decimal 25. 25, 13325, bom dia. Solo Salvador, bom dia. Tanto 2890, como a São Julieta. 3890, bom dia. Autorizado Recife, 330, Opero ISC 58. Decola da Pistão no zero, primeira curva à esquerda, Puca, transição a Aracaju. Controle 1208, acena 5120. Radar, vou para o nível de voo 100, saída MOMO, seguindo as restrições. Na MOMO, confirmo que está livre da restrição. Negativo, mantendo o perfil da saída. Mantendo o perfil da saída, o Tarantel. 3290. 3890, correto, chama o pushback acionamento. Chama alta, 3290. decolagem do 3554. 3554, tráfego usou o campo, trilha de decolagem 140 com 13. Trilha de decolagem 3554. Papapá, Mike Leste, meu livrou a linha do litoral, altura do Iguatemi, vai ingressar na Avenida Paralela, até o Parque do Sossu. 7, Marcos Juliette Romeu, não me escuta permanente. Escuta permanente, Romeu. Posso pedir o seu regresso para Salvador? Confie. Juliette Romeu. Escuta. Após Pituaçu sobrevoo, irá regressar para Salvador? Negativo, vai até o parque de Pituaçu e retorna já para Iguatemi. Can I need to receive red to copy? Na cidade, Romeu. Botará, levando o setor, Romeu. 8. Departure, runway 10, left to turn. Puka, departure, Aru transition. Departure control 120.8 and squawk 5122. We are clear to receive a flight level 370, departing runway 10. Puka departure, Aru transition. 120.85122. American 982, that's correct. Call me right for the startup and push. I will call you for startup and push. American 982. Pro 30. Prossiga. Vou direto Romeu Fox 018. Direto Romeu Fox 018 da Presidente, gol 9030. Papá Romeu, Juliette, Vitor, Charlie, acione a identificação, mantenha-se em condições visuais. Ingresse no corredor Caixa Pregos e reporte para a descida. Voo direto Paripe, Juliette, Vitor, Charlie, descendo para o no 1500 pés, ajuste em Salvador no 021. Romeu, papapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga. Há condições de fazer um sobrevoo próximo à região de Alphaville, senhora? Fica bem próximo à final da 1-0. Fica condicionado ao tráfego, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, então chame a torre 1186. 186, chamará Romeu, grato. Torre, papapá, Mike Juliette Romeu. Juliette Romeu. Não cabe, senhor, na vertical da linha paralela. A intenção é um sobrevoo rápido próximo a Alphaville. Fica bem próximo à final da 1-0. Fica condicionado ao tráfego, mais Juliette Romeu. Autorizado, me escuta permanente, Juliette Romeu. Autorizado, Romeu, grato. 130. Agora com centro Recife, 1-2685 e a secundária 1-2545. 1-2685, 1-2545, 9030. Fica condicionado ao tráfego na escuta do controle, Romeu. Ciente, Romeu, na escuta da torre, mantém no setor, tô ciente. Na escuta da torre, Marquinhos, Romeu, graças, senhor. Uma bala táxi na 3153. American 980 is ready for pushback and startup stand 1-1. American 982, please set up and push, call me ready for taxi. Cleared for startup and push, call you for taxi, American 980.